O dia 9 de janeiro na história. 1920. Nascia no Recife, em Pernambuco, João Cabral de Melo Neto, poeta, diplomata e autor do clássico Morte e Vida Severina, de 1966. Avesso ao romantismo e à paixão em suas poesias, seu trabalho é basicamente racional, com a construção elaborada e pensada da linguagem, preocupado em transformar toda a percepção em imagem de algo concreto, relacionado aos sentidos, em especial ao tato. 1976. O ator Sylvester Stallone começava a filmar a clássica história de um lutador de boxe que foi da miséria à riqueza e do anonimato à fama. O filme Rocky, o Lutador, também representou uma virada na vida de Stallone, autor do roteiro da produção e também sua estrela principal. Ele era um ator principiante que veio de um passado de muitas dificuldades e que emplacou o roteiro de um filme que definitivamente mudaria sua carreira para sempre. Seu filme foi um sucesso e premiado com o Oscar. 2002. Com a ajuda da União Europeia, Sérvia e Montenegro concordaram em mudar de nome, adotando a denominação da República Federal da Iugoslávia e redefinir as relações entre si. 2004. Morria em São Paulo o cineasta brasileiro Rogério Scanzerla, nascido no dia 26 de novembro de 1946 em Joaçaba, Santa Catarina. Ele mostrava vocação para o cinema desde cedo. Antes de começar sua carreira como cineasta, escreveu durante 4 anos sobre o assunto para o jornal O Estado de São Paulo. Em 1967, fez seu primeiro curta-metragem chamado Documentário. No ano seguinte, estreou seu primeiro longa, o consagrado O Bandido da Luz Vermelha. Depois disso, sua carreira como diretor de cinema foi marcada pela transgressão, a ironia, o humor picante, o sarcasmo e a radicalidade estética eram algumas das suas marcas. Ele morreu em 2004, vítima de um tumor no cérebro. 2007. Um anúncio de um novo produto pela Apple durante a convenção Macworld em São Francisco iria mudar o mercado de telefones celulares para sempre. Steve Jobs introduzia ao mercado a primeira geração do iPhone, telefone que revolucionou a experiência do usuário com o aparelho por meio de uma interface construída em torno do conceito de tela multitoque, que incluía um teclado virtual. O desenvolvimento do projeto do telefone começou em 2004, quando a Apple juntou um time de 1.000 funcionários para trabalhar no super confidencial Purple Project, que incluiu Sir Jonathan Ive, o designer que está por trás do iPhone. 2019. Oscar Gonzalez Quevedo Bruzon, conhecido como Padre Quevedo, morreu em Belo Horizonte por complicações cardíacas. Ele estava com 88 anos. O religioso era considerado um dos maiores especialistas em parapsicologia do mundo. Ele ficou famoso por desmistificar na TV casos supostamente sobrenaturais. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.